Olá. Como o bom entendimento sobre a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas afeta a nossa vida na prática? Nós temos plena convicção das promessas de Deus? Nós entendemos como as promessas de Deus funcionam? Bom, o povo de Israel foi bastante treinado sobre isso. Eles receberam várias promessas. Essas promessas sempre estiveram presentes em alianças, como a gente sabe. E nós temos visto aqui no livro de Josué o cumprimento de algumas das principais promessas de Deus, promessas relacionadas à posse da terra, à chegada na terra prometida, cumprimento de alianças que foram estabelecidas ali desde Abraão. Enfim, nós pudemos ver em toda a trajetória do livro a sequência de eventos, né? O livro começa falando sobre as promessas de Deus. Se você olhar lá na primeira mensagem do primeiro capítulo, ele tem a ver com promessas. O livro começa falando sobre isso. Ele se desenvolve em torno desse assunto, ou seja, o cumprimento das promessas. E agora, quando a gente chega aqui, no capítulo 21, onde nós estamos, no finalzinho do capítulo 21, o último versículo nos diz: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Então, isso era o que os israelitas tinham ali como certeza na sua vida, era isso que eles deveriam entender. Esse é o eixo do livro de Josué, como Deus realmente é cumpridor, como isso se concretizou ali naquele período, como isso ficou visível, como ficou claro. Então, vamos procurar ver esse finalzinho do livro. Nós vamos ver os dois versículos que vêm antes aqui. Porque nós já vimos, né, a ocupação da terra, nós vimos a ocupação, a distribuição entre as tribos, os casos especiais, como por exemplo Caleb, Josué, o caso dos homicidas, as cidades deles, as cidades dos levitas, outro caso especial, inclusive os homicidas tinham cidades dentro, cidades não, cidades de refúgio, né, não eram deles, né, mas eram cidades onde eles poderiam se refugiar e faziam parte das cidades dadas aos levitas. Visto tudo isso, veja que a conclusão é essa. O eixo que percorre termina assim: bom, Deus foi fiel em cumprir plenamente as suas promessas, completamente as suas promessas. Então vamos ver o que esses dois versículos que estão aí entre o setor todo que a gente acabou de ver, toda essa seção de distribuição geral das terras e essa conclusão que está no final desse capítulo. Nós temos ainda dois versículos que estão no meio aqui, que são o 43 e o 44 do capítulo 21. E eles dizem o seguinte: o Senhor lhes concedeu descanso. Desculpa, o 43 diz assim: assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resisti-los, pois o Senhor entregou a todos eles em suas mãos. Veja aqui então claramente nesse trechinho, né? Nós vemos em primeiro lugar aqui a ocupação maciça da terra mencionada aqui. Toda a terra, tudo que Deus havia prometido, Deus deu tudo a eles. Tudo que estava dito lá aos antepassados sob juramento, eles puderam tomar posse. Ou seja, foi concluída a ocupação da terra, ela foi concluída com a acomodação das tribos. O fato de as tribos terem se acomodado ali é a prova assim cabal, indiscutível, de que a promessa tinha se cumprido, de que eles estavam agora na posse da terra que Deus havia se comprometido a dar para eles há tanto tempo atrás, e tanta coisa se passou, e tantos revés, e tantos acontecimentos, mas a promessa teve o seu tempo de se cumprir. Aliás, o tempo aqui é muito importante. O tempo é o tempo de Deus. O tempo e o modo como as coisas vão acontecendo são o tempo e o modo de Deus executar. Isso é constante nas Escrituras. Isso tem que sempre ser aprendido, isso tem que ser exercitado. A ocupação da terra agora era uma realidade. E aqui a gente tem que entender que é o território principal que está se falando aqui, né? O território principal, ou seja, aquele eixo em torno ali dos dois lados do Rio Jordão, se você pensar bem, né? Pensando que havia 2,5 tribos já acomodadas do lado oriental, e agora faltava ocupar aquele lado ocidental, e aquilo ali foi maciçamente ocupado. As tribos estavam ali espalhadas naquela parte, e não havia ali mais espaços grandes para serem ocupados. Todas as tribos puderam ser acomodadas e todos os casos especiais foram tratados de acordo com as orientações de Deus. E agora a gente tem que lembrar que o que havia sido prometido tem um detalhezinho importante aqui, que nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 7, no versículo 22, que diz o seguinte: preste atenção no que diz o texto. O Senhor, o seu Deus, está lá em Deuteronômio, no tempo de Moisés, né? Lembrando. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não poderão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão ameaçando-os. Aqui existe uma ideia de que possivelmente uma expulsão total e imediata de todos os povos, assim, uma expulsão irrestrita, sem faltar ninguém para ser expulso, né? Isso aí ocasionaria um avanço de animais possivelmente aqui de rapina, animais que devoram, se tornaria perigoso. E claramente Deus tem alguns propósitos envolvidos nessa ocupação gradual. Portanto, o que o texto está se referindo aqui é que Deus cumpriu aqui plenamente o que ele havia se comprometido. Eles ocuparam a terra até onde os pés deles tinham pisado ali. Não ficou um território ali onde eles puseram os pés e houve uma resistência, houve qualquer coisa assim, e eles não puderam ocupar de alguma forma. Eles ocuparam todo aquele território totalmente, mas temos que entender o seguinte: havia o desafio da continuidade. E essa ocupação maciça de todo esse território principal apontava para duas necessidades importantes aqui e criava um desafio que cabia agora a eles administrar, uma vez que Deus deu todas as condições e certamente Deus iria ajudá-los na continuidade, que era, em primeiro lugar, ocupar as áreas dentro do território conquistado, áreas que faltava, pequenas áreas. E às vezes dentro de uma tribo ali havia uma partezinha, entre as tribos havia uma outra partezinha. Eles deveriam estabelecer uma ocupação integral, uma ocupação completa, sem nichos, né, aonde não fosse um território deles, no caso. E também faltava avançar indo além, não apenas dentro do território, mas indo além. O que isso significa? Isso significa que se nós olharmos para Gênesis, capítulo 15. E também, logo no início deste livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 4, você vai notar que tem uma simplificação ali, um resumo do que era o território que deveria ir lá do rio do Egito até o Eufrates, o que incluía um território maior, mais extenso, um pouco mais extenso, não é algo assim, não é um Brasil, né? Mas é um território mais extenso do que aquele que eles tinham naquele momento. E que certamente numa próxima etapa, inclusive tem um outro texto que também é dito ali sobre a questão de Deus guardar, estar preparando o povo para o povo poder se fortalecer, aumentar em número e poder avançar. Essa era a ideia, o povo deveria se fortalecer e continuar avançando até os limites que foram estabelecidos lá atrás. Portanto, aqui nós temos que olhar em primeiro lugar para as promessas de Deus e ver que elas sempre estarão alinhadas com os seus propósitos. Deus não fez, não faz promessas, né? Não fez, né? As promessas que tinha que fazer estão lá na sua palavra, né? Essas promessas que Deus fez, elas sempre serão alinhadas com os seus propósitos. Não tem como Deus fazer uma promessa que ela não combina, ela não se alinha, ela não está dentro, não tá dentro disso. E aí é onde vem muita confusão. Confusão, porque se você olha a princípio para todo o contexto deste livro de Josué, e você percebe as áreas que não foram ocupadas, mas você não entende os propósitos de Deus, você pensa, não, tem alguma coisa que não bate aqui. Então realmente parece que não bate. Porque faltava ocupar, mas o que Deus se comprometeu a fazer, a sua parte, ele fez, ele realizou, ele deu para eles o suficiente para aquele momento, para aquela medida, ele fez do seu modo, ele fez no seu tempo. Além disso, o texto nos fala aqui da derrota dos cananeus. Como a gente vê. A gente vê na sequência, né? Na sequência aqui de Josué no versículo 44. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resisti-los, pois o Senhor entregou a todos eles em suas mãos. Então nós temos que lembrar que a derrota, dos cananeus, ela foi suficiente para assegurar a paz aos israelitas. Os confrontos eram inevitáveis, inevitáveis entre aspas, porque Deus poderia ter feito de outra forma, mas Deus usou os meios normais. Deus não usou meios. Ele poderia ele mesmo ter eliminado, a gente já comentou várias vezes sobre isso. Deus mesmo poderia ter eliminado esses povos, porque afinal de contas ele tinha um acerto de contas. Porque eles tinham, digamos, muitos débitos com Deus por causa das abominações que eram praticadas ali, em Canaã, e Deus já planejava, já tinha como propósito destruir esses povos. Deus poderia tê-los destruído de qualquer forma, mas na sua soberania, ele designou os israelitas para serem o seu instrumento. Nesse aspecto, os confrontos eram inevitáveis. Tinha que haver confronto. Ou seja, os israelitas tinham que encarar a situação, como a gente diria, né? Eles tinham que ir para cima, né? Como a gente pode dizer hoje. E agora é importante não esquecer que os confrontos aconteceram sob a direção e o poder de Deus. Deus foi direcionando. Olha, avancem. Olha, agora vocês vão dar só a volta aí em torno das muralhas. Agora vocês reúnam o povo de tal forma. Vão. Olha, cuidado com isso. Então Deus foi dirigindo e Deus foi agindo de tal forma que não havia maneira daqueles povos resistirem. Deus os destruiu, Deus usou os israelitas, mas as ações de Deus, isso ficou claro durante aquela primeira parte, a parte ali sangrenta do livro, ficou evidente como Deus usou do seu poder, mas ao mesmo tempo dando a sua direção para os israelitas. E o fato é que esses confrontos resultaram em paz. Foram tantos confrontos e foram tão eloquentes, né? Eles foram tão visíveis, tão notórios, uma repercussão tão grande que aqueles poucos que ficaram por ali, que ainda sobraram, eles não ofereciam um perigo imediato aqui aos israelitas. A gente vai ver que isso depois vai ter consequências por outros motivos que o livro ainda vai mostrar, que a gente ainda vai, dentro do próprio livro de Josué, analisar mais essa questão. Mas o fato é que, naquele momento, os israelitas tinham o suficiente para viverem nas suas cidades tranquilamente, terem uma vida normal, produzirem, criar os seus animais, plantarem, comercializarem, terem as suas produções artesanais, enfim, cada um na sua atividade podia desfrutar ali de uma vida realmente de descanso. Depois de anos peregrinando a caminho da Terra Prometida e mais alguns anos ali de combates intensos, agora era o tempo realmente de descansar e eles estavam descansados, podiam ficar realmente ali nas suas cidades, nas suas casas. Aí, só que também ficou estabelecido um desafio de continuidade aqui. Da mesma forma, né? Aliás, as duas coisas estão ligadas, a terra e a questão dos povos que estavam ali. Quais eram os perigos? Em primeiro lugar, o convívio com os povos que restaram. Esse convívio tinha que ser muito cauteloso. Assim, na verdade, não deveria haver convívio, mas é claro que o convívio poderia se tornar, além de da tolerância com aqueles povos ali, ainda por cima criar laços, porque as pessoas estão ali, começam a trocar mercadorias, começam a comprar e vender uns dos outros, eventualmente alguma moça pagã ou um homem, um jovem pagão se envolve com um ou uma israelita, costumes vão sendo miscigenados, enfim, esses eram os perigos, esse perigo do convívio, mas também o perigo de se resignar em cuidar apenas de interesses particulares. Ah, eu vou ficar aqui na minha casa, com a minha família, vou cuidar das minhas coisas aqui. Agora, para ir lá combater, ajudar a expulsar o pessoal que está lá. Em Jerusalém, na época, na Jebus, né? Os jebuseus, por exemplo, né? Dando só um exemplo, a gente vai ver já já o livro falando sobre isso. Não, vamos deixá-los lá. Ah, e avançar além da fronteira, ainda que a gente já tem várias tribos ocupando lá para cima, lá ao norte, tribos ao sul. Não, nada disso. Vamos seguir a vida aqui, tá tudo tranquilo, tá tudo em paz. Para que se envolver com lutas? Então, esses dois perigos realmente existiam, apesar dos cananeus já estarem realmente numa situação de derrota e bastarem só mais alguns passos ali para efetivar, para continuar seguindo, continuar fazendo aquilo que era para ser feito. E certamente com a garantia de que Deus continuaria sempre fazendo a sua parte. Claro que Deus ajuda a enfrentar as dificuldades. Ele ajuda a superar obstáculos. Às vezes, ele até retira os obstáculos. Há ocasiões em que ele faz isso, Mas frequentemente não é isso que ele faz. O mais comum é ele demonstrar que no meio da nossa fraqueza, no meio da nossa dificuldade, no meio da nossa incapacidade, limitação, ele vai agir, ele vai nos proporcionar algo vitorioso, algo com que a gente possa superar, algo com que a gente possa suportar. Muitas vezes é só uma questão de suportar. Enfim, ele tem os seus meios, ele tem as suas maneiras de fazer, ele é soberano. O que é problemático são sempre esses mesmos perigos. É a acomodação a certas situações, é a distorção em relação ao que Deus está fazendo, confundir. Ah, Deus aqui está me levando para um lado, e às vezes não é a nossa vontade que está querendo. Que está querendo aquilo, a gente entende aquilo como um sinal positivo da parte de Deus. É preciso ter realmente cuidado nesse sentido. As promessas de Deus, ele mostrou ali para o povo de Israel que ele sim destruiu os inimigos, ele deu todas as condições para que eles continuassem seguindo em frente. Bom, eu penso que o texto é um texto curtinho, é um texto de resumo até aqui de tudo que já aconteceu, vendo esse eixo central, que é Deus sendo plenamente cumpridor das suas promessas. Eu acredito que esse texto nos ajuda a também nos sentirmos desafiados em algumas questões, como, por exemplo, a buscar um entendimento claro a respeito das promessas de Deus. Temos que entender como são as promessas de Deus para nós hoje. Não somos israelitas, não estamos lá no tempo de Josué, não somos uma nação territorial, no sentido territorial e tantas outras coisas, mas temos promessas. E entender essas promessas sempre de forma que elas estejam alinhadas aos propósitos de Deus. Porque às vezes você vê um texto superficialmente ali e entende aquilo como algo diferente, você entende de forma diferente do que realmente o texto significa. Então, é bom se cercar de certeza, porque são essas certezas que vão nos dar segurança. São essas certezas que vão nos dar ânimo para enfrentar muitas dificuldades, quando nós temos plena certeza das promessas de Deus quanto ao seu cuidado, quanto à vida eterna, a segurança que temos da salvação, quanto à presença, à habitação do seu Espírito em nós, a forma como ele age na nossa vida. São certezas que nós precisamos ter e entendê-las para que a gente não caia nessas armadilhas e ficar desanimado, mas enfrentar sim as dificuldades com ânimo na dependência de Deus, do poder dele, da força dele, da direção dele. E assim também nós sermos gratos a Deus. Ter gratidão é algo de quem tem certeza, certeza no seu coração do que está prometido. Eu não merecia ser objeto das boas promessas de Deus, porque nós temos que olhar para as Escrituras e perceber que Deus tem boas promessas, mas ele tem más promessas para aqueles que são seus inimigos, aqueles que se rebelam contra ele, aqueles que não obedecem à sua voz. Esses não têm boas notícias, eles não têm boas promessas. Mas certamente essas promessas também irão se cumprir. E que gratidão nós temos que ter, porque ele nos abriu os olhos, né? Ele nos mostrou a si mesmo, o seu Filho Jesus, e assim nos tornou participantes dessas promessas. E isso só pode produzir em nós gratidão, segurança, confiança, dependência, todas essas coisas que dão consistência a nossa vida. Nós temos que repudiar a glorificação dos homens. Aqui o texto todo diz: foi Deus que fez, foi Deus que deu a terra. Nenhum israelita podia dizer assim: ah, Isso aqui, ó, eu conquistei, mas olha, foi muito talento, foi muito esforço, foi muito isso, foi muito aquilo. Tudo bem, pode ter havido lá esforço na batalha, etc, etc. Porém, Deus proporcionou tudo isso. E Deus proporciona qualquer coisa. Não existiria mundo, não existiria nada, se Deus não proporcionasse. Nós temos esse privilégio de sermos gratos a Deus e não glorificarmos ao homem, não cairmos nessa cilada de glorificar seres humanos porque eles obtiveram êxito nesta ou naquela área, muito menos a nós mesmos nos glorificarmos, né? Nos darmos glória, esperarmos glória, por qualquer coisa, por qualquer êxito, por qualquer algo bem-sucedido. E eu penso que temos que também evitar nos resignar uma vida baseada em satisfação de interesses particulares, que era uma armadilha lá para os israelitas, aquela acomodação ruim, aquela acomodação de dizer, não, vou viver minha vida aqui. O coletivo não me importa muito. E aí começamos a fechar os olhos para os propósitos de Deus de fato. E aí ficamos desalinhados com as suas promessas. Esse é um perigo realmente. E ao invés de nos beneficiarmos, perdemos coisas. Há promessas que são incondicionais e a respeito dessas nunca vamos perder, mas há questões que são condicionais. E Deus propôs uma vida abundante, uma vida que não tem a ver com essa busca egoísta, essa busca de interesses próprios, pessoais. E a gente vai ver como que os israelitas andaram mal nesse sentido, né? A gente vai falar mais sobre isso. O livro vai expor mais sobre isso, mas o que nós precisamos ver nesse texto aqui é o que ele está afirmando, que Deus fez a sua parte e fez de forma plena. Deus não deixou faltar nada. E nós temos que ter esse tipo de pensamento, esse tipo de convicção e combatemos qualquer ideia que venha se contrapor a essa certeza disso que o texto está nos dizendo. E vivermos de acordo com essa verdade. Que Deus nos ajude nisso, que Deus te abençoe, tenha uma boa semana.